vai só pra ver, ela vai ser papapá. Na tua cara de farola, vai, vai, perereca vem, vem. Perereca vai, vai, perereca pá. Na tua farola, vai, vai, perereca vem, vem. Perereca vai, vai, perereca. Na tua de farola, você tá aqui na favela e tá pronta pra ser cobrada. Comprei um arsenal de peça, um arsenal de bala. Agora toma pai, ó, toma, toma, já tá. Agora toma pai, toma, toma, já tá. Agora toma pai. Só pra ver, ela vai ser papapá.